Uma boa noite a todos os presentes, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos prestigia pelas mídias. Hoje, parte da minha conversa com a população taquarense vai se ligar à educação. E, por vezes, a gente pode pensar, mas a vereadora Mônica vai estar falando de educação porque ela é professora. E não, não é por isso. É porque a educação salvou a minha vida. Eu, filha de pai e mãe trabalhadores, morando na periferia da cidade, estudando em escola pública, estudei na escola Dirceu, por várias e várias vezes a escola não tinha nem recurso para álcool, para o mimeógrafo, e a gente tinha que copiar as nossas provas. E o nosso grande sonho de quase todos os meus colegas, era chegar às férias de verão e a gente poder ser aprendiz na Azaleia. Não sei se o vereador Moisés lembra disso. E o meu pai e a minha mãe nunca me autorizaram a ser aprendiz na Azaleia. Sempre disseram, não, tu vai ter que estudar, tu vai ter que continuar teus estudos. E eu não queria, eu queria era poder trabalhar para poder comprar as minhas coisas, coisas que, por vezes, o pai e a mãe não conseguiam, né, nos dar. Quando eu entrei para o ensino médio, final do ensino fundamental e começo do ensino médio, a gente conseguiu uma bolsa na escola Santa Terezinha de 50%. E fui para lá e fui fazer magistério. Mas eu não queria ir para o Santo, eu queria ir para o Poli, estudar de noite para poder trabalhar de dia. Meu pai e minha mãe não me autorizaram. Fui para o Santo fazer magistério. Assim que terminei o magistério, me apaixonei pela profissão de professora, que nunca pensei que eu ia ser. E passei em dois concursos já de cara. Assim que me formei, já passei em dois concursos, de Taquara e de Igrejinha. Então, a educação, sim, salvou a minha vida, porque foi através dos meus concursos que eu consegui pagar minha faculdade de filosofia na Unicinos, consegui pagar minha pós-graduação e também continuar nos meus estudos com o mestrado. Então, por isso que eu vou dedicar parte da minha fala hoje, dizendo o quanto é importante o professor público, o quanto é importante a educação pública de qualidade e igualdade de condição para todas as pessoas. Grande parte dos meus colegas do Estado hoje me falaram, eu não quero que eu seja parabenizado. Porque, como disse o meu colega Kleber Custódio Duarte, amar a profissão é lutar por ela, né? Mas eu acho que eu posso parabenizar os professores, não pelo dia 15, mas por entrarem todos os dias nas salas de aula e darem o seu melhor, com salários parcelados, com falta de equipamento, lutando contra a descrença no seu fazer, com salas superlotadas, e vão de forma corajosa, esperançosa e afetiva, porque sabem, sim, que para muitos daqueles alunos, daquelas crianças que estão lá, a educação é a única possibilidade que eles vão ter de um futuro melhor, como foi o meu. Hoje eu agradeço a cada professor que passou por mim, mas principalmente ao meu pai e à minha mãe por não ter deixado eu desistir da escola. Ter batalhado comigo até o último momento para mim continuar os estudos. Quero também, de uma forma muito especial, parabenizar toda a administração pública, em nome do prefeito Titinho, por duas ações que aconteceram nessa semana. A festa dos professores, com mais de 700 professores, que lá estava eu e o vereador Levi. O vereador Preto também estava lá, acompanhando a esposa dele, que também é professora. E também pela festa das crianças, com mais de 10 mil pessoas, com mais de 6 mil crianças. Uma festa comunitária, realmente, como muito bem a vereadora Magali trouxe, com várias empresas, vários parceiros, e que a gente pôde fazer uma baita de uma confraternização. Quero parabenizar também a Escola 25 de Julho, de Entrepelado, que eu estive agora no sábado, no jantar de comemoração dos 80 anos daquela escola. Percebam, 80 anos de uma escola no interior do nosso município, mais de 400 jantares vendidos, a comunidade abraça essa escola. Então, mais uma vez, a gente mostra o quão é importante a escola em uma localidade, né? Porque, se não fosse importante, a comunidade não abraçaria da forma que abraçou a festa dos 80 anos da Escola 25 de Julho. E também estive no domingo, no jogo de futebol feminino, um torneio, um amistoso que aconteceu no Ser Santos, no campo No... Hã? Três gols? Eu fiz três gols. Então, um jogo de, com seis times aqui da região e também fora, mostrando a potência do futebol feminino e o quanto a gente tem também que avançar nessa agenda. Nós, mulheres, também jogamos futebol e jogamos muito bem. Então, quero parabenizar a todos que organizaram esse momento. Foi extremamente gratificante estar com vocês lá e contem comigo para aquilo que a gente puder estar ajudando. Quero convidar, então, a comunidade para dia 21 de outubro. A gente vai fazer uma premiação aqui na Câmara de Vereadores para os professores e escolas que participaram do edital do Prêmio Paulo Freire. Então, estamos convidando toda a comunidade para se fazer presentes. Encerro, então, com votos, que não nos falte coragem, força e afetividade para tocar a nossa semana e, principalmente, para seguir pelo caminho da justiça social. Boa semana a todos e todas.